Meucds.com. Cheiro de perfume bom, tá na gaiola. Cheiro de marola boa, tá na gaiola. Várias novinhas jogando, tá na gaiola. E os amigos saturando, tá na gaiola. Vem sentado e é bora. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Vem sentado e é bora. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Vem sentado. Cheiro de perfume bom, tá na gaiola. Cheiro de marola boa, tá na gaiola. Várias novinhas jogando. meucds.com. Cheiro de perfume bom, gostou, gostou sim. Cheiro de marola boa, tá na gaiola. Várias novinhas jogando, tá na gaiola. E os amigos conspirando, tá na gaiola. Vem sentado e é bora. Vem, tá na gaiola. Vem, tá na gaiola. Vem. Maninho, quero agradecer aqui especialmente a toda a família Batuba Beat, Saúde, meu parceiro, meu irmão, Rafael. Obrigado, Juana Shows, Bruna Barbosa, sempre com a gente na parceria maravilhosa.